Nossas brigas tá me maltratando. Já não encontro algo em você que me faça sorrir. Minha cabeça tá uma loucura, mas tenho medo de te perder e sofrer. E eu vou com a equipe SDC. Eu vou com a equipe SDC. Meu amor é você. Hoje eu quero me divertir com essa equipe que é sucesso, com essa equipe que detona em Macapá. Tinho Absoluto, fazendo você dançar. DJ Ellison Produções. Nossas brigas tá me maltratando. Já não encontro algo em você que me faça sorrir. Minha cabeça tá uma loucura, mas tenho medo de te perder e sofrer. E eu vou com a equipe SDC. Eu vou com a equipe SDC. Meu amor é você. Hoje eu quero me divertir com essa equipe que é sucesso, com essa equipe que detona em Macapá.